Jovem demais, eu sabia, agora é tarde pra voltar atrás. Vida e função do perigo, longe da paz. Enquanto é lucro, tanto faz, selvagem, capitalismo. Pum, me sinto mal, cada um traça o seu destino. É novidade, final da história, onde todo dia acontece de novo a cena. Se repete depois dos barulhos, esquece. Correr sozinho, chegar em segundo, baralho marcado. O resultado longe da glória, final é grade. Você ativamos porque o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal. Se corrompeu por 30 de prata, entrego justo ao tribunal. Câncer que corrói o mundo, a vaidade do popstar. Close pra foto, os reis da terra no dia onde se ajoelhar. Lá na escola, o bastardo na rua, respeitar é agora. Correr pra onde o caminho certo ou mais fácil é embaçado. Seja qual for o lado, escravo do sistema ou correria, eu sei lá qual é o errado. Lá nos barracos é com nós mesmo, no asfalto moio ou pro pior. Chamaram no rádio, sai no apoio. Vixe, quase foi por pouco, né? Ninguém tem que provar se é na favela ou respeita. Aos olhos da sociedade, o perfil do suspeito paga o preço. Quem nasce pobre e preto, herdeiro sem direito, refém do desprezo, não é de ouro. Berço de peões, traje desperta o receio. O pleito olha a cabreira, avança sinal vermelho, patrão fica ligeiro. Enquanto isso explode a guerra no bairro, prossegue desgovernada. Subir o gás do moleque por nada e matar no peito a balas. É só se ele for de aço, né? O revide é imediato. Cobraram na crocro, quem disparou já tá deitado. Dorme e sonha, um piolho alimenta a sua esperança. E acorda com os barulhos, a realidade derruba da cama. Lá fora é grito, desespero, jornal, sirene. Logo cedo se aproxima, constata, acertaram o companheiro. Aquela cena, pra nunca mais, saiu da memória. Ali jurou fazer vingança, um sentimento de revolta. Falou dentro do baque, sabe quem foi? Deixa o recado, quem senta o dedo um dia lava com o próprio sangue o asfalto. Ignorou o mandamento na emoção, sem raciocínio. Era o seu nome, primeiro da lista, primeiro homicídio. No sangue frio é aquilo, na brisa não, foi de cara, sem refugar na hora, fez falar aniquilado. Parado na mão, bico frio, na moral, saiu andando. Um forte abraço onde estiver, vingou sangue do mano. Tá formado no bagulho, só nos louco, Nike função, rodeado delas. Elas gostam estilo drama, oiô, bicho tá no rastro, os parceiro do finado. Espinho no apetite em ver seu sangue derramado. Quando trombar não vai correr, um dia tem que acontecer. Quem saca primeiro prevalece, aonde a lei é matar ou morrer. Alimentado pelo ódio, um juramento a cumprir, cobrar com juro. Aquela cena depois, se jogar daqui, fez da pólvora sua justiça. Como diz o salmista, o manso herda a terra, também morre quem atira. No tique do relógio, no clique do canhão, o rosto do primeiro ainda faz suar a mão. Como se fosse hoje, lembra que ainda conferiu no chão. Perdeu a conta de quantos viu implorar pra não morrer. Sua coroa pregava, dizia que ainda há chance de se arrepender. Tempo esgotado é o revide, chegou a hora de pagar. Os espinto do lá fora e o cano no carro não dá pra pegar. Se arrependeu de não ter aceitado o convite da mãe e dos irmãos. De ir à igreja agora já era, os mano entrou na disposição. Já era, mano.